Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, estamos a dar início a mais um programa Palavras de Esperança. Hoje comigo tenho o Sr. Padre Pedro Simões, desde já obrigada por estar connosco e também de regresso então ao programa Palavras de Esperança. Vamos então olhar para aquilo que se passa no mundo de forma geral, como é hábito. Bom dia, Beatriz, é com muita alegria que regresso a este programa que tanta falta faz aos irmãos e irmãs que nos escutam através desta rádio Boa Nova. Isso mesmo, começamos então a olhar para a Igreja de um modo geral no mundo, olhando especificamente para Roma, os representantes religiosos que pedem cessar fogo universal. É verdade, estiveram reunidos esta semana em Roma, a pedido do Papa Francisco, um encontro de líderes religiosos de todo o mundo. É curioso porque este evento já vai na sua 36ª edição e foi, digamos assim, convocado pela primeira vez pelo nosso saudoso São João Paulo II, no ano de 1986, na célebre cidade de Assis, em Itália, onde morou e viveu e morreu São Francisco de Assis, que também é fonte de inspiração para o atual Papa. É claro que na ordem de trabalhos não poderia faltar este problema que nós estamos todos a atravessar, que é a guerra da Ucrânia, não é? E muitas vezes também a própria religião é motivo para se fazer guerra, não é? Aliás, o Papa Francisco, num dos discursos que fez a todos estes líderes mundiais, diz-nos o seguinte, eu passo a citar: a humanidade deve pôr fim às guerras ou será uma guerra que acabará com toda a humanidade. O mundo, a nossa casa comum, é único e não nos pertence a nós, mas às gerações futuras, não é? O que é que está aqui em jogo não é propriamente esta geração, mas as gerações que vêm depois de nós, que já não encontram um mundo tão pacífico. E a religião não deve ser uma forma de divisão e de contribuir para a guerra, mas sim para a sua extinção. É curioso porque parece que este termo guerra santa entrou muito no vocabulário comum, mas a guerra está longe de ser santa, não é? E na guerra não há vencedores, só há perdedores, não é? Portanto, quem pretende viver a religião de uma forma profunda, independentemente seja cristão, seja muçulmano, seja hindu, seja judeu, deve ser instrumento da paz e não instrumento da guerra. Muito bem, e então, e agora tempo foi para olhar para o nosso país, Portugal, olhando então para os mass media. É verdade, portanto, os bispos de Portugal e os bispos de Espanha estiveram reunidos em Santiago de Compostela, foram as duas comissões episcopais que estão responsáveis pela comunicação. Já há alguns anos eles têm vindo a fazer um trabalho em comum, e este ano, sob o olhar atento da comunicação, não é? De que forma é que nós podemos fazer uma comunicação sadia, sem as chamadas fake news ou contra-informação, não é? Que muitas vezes nós ouvimos todos os dias a entrar na nossa casa, não é? É curioso porque eles escolheram Santiago de Compostela não ao caso, né? Está-se a celebrar o ano jubilar do Jacobeu de Santiago, e foi uma forma de assinalar este acontecimento. É curioso porque nós, como cristãos, devemos estar atentos e devemos criar em nós, na nossa vida e no nosso coração, um verdadeiro espírito crítico perante todas as notícias que nos aparecem, não é? Porque nem tudo aquilo que nos é transmitido é verdade, não é? É isso mesmo. E questionava-lhe, tendo em conta que a Igreja tem sido alvo de muitas críticas, como é que sente estas críticas todas? Acha que a Igreja, como é que se tem aguentado? Ou, de facto, como o Sr. Padre António diz, não generalizar será então a melhor escolha? Sem dúvida, porque é assim, basta haver um abuso sexual na Igreja para a Igreja sentir vergonha pela falta de transparência que teve nesse próprio caso. Sem dúvida alguma, e todos nós condenamos veemente o encobrimento desses casos. Agora, cada caso é um caso, não é? Teremos que ver se de facto se trata de uma denúncia verídica ou se é apenas para enxovalhar certa determinada pessoa, neste caso, certo ou determinado sacerdote. Sim, cada padre é um padre. Cada padre é um padre, exatamente, quer dizer, e de facto, admiro a coragem do meu colega, que a semana passada aqui esteve, de facto ter colocado os pontos nos is em relação a isso, e de certa forma também partilho com ele. Parece que hoje ser padre é sinónimo de ser pedófilo, e não é verdade. Não é verdade, não é? O médico só por abusar de um paciente não quer dizer que todos os médicos o sejam, não é? E é importante nós estarmos atentos a isso. E depois é o seguinte, existe o chamado princípio da presunção de inocência. Até prova em contrário, a pessoa que está a ser julgada é inocente, não é? O problema é que hoje parece que há um julgamento que é feito sempre na praça pública. E infelizmente muitas vezes os jornalistas contribuem para isso. Não é? É chamada comunicação negativa, não é? Que não deve ser e que também aqui é denunciada neste encontro entre bispos ligados aos órgãos de comunicação social da Igreja. Os meios de comunicação social devem comunicar mais a esperança do que a tragédia ou do que o sofrimento, não é? Porque se a gente comunica dor, tristeza e sofrimento, isso vai gerar mais dor, mais tristeza e mais sofrimento. E devemos falar também e comunicar a esperança, porque é a esperança que dá vida e sentido a nós, a cada um de nós. Muito bem, são então os dois lados da moeda. E agora o último ponto, de facto, com mais proximidade até nós, olhando para o Distrito de Coimbra, sobretudo este concerto à pressa no ar, que é já neste fim de semana, neste domingo, no Centro Cultural de Tábua. É verdade, e aproveito desde já para estender o convite a todos os nossos ouvintes a estarem presentes neste concerto. Portanto, o primeiro concerto que houve foi no Convento de São Francisco, no passado dia 31 de julho deste ano, onde também estiveram presentes os representantes do nosso COTE Jolitá, que é representado por estas três unidades pastorais: Unidade Pastoral Norte, Oliveira do Hospital Norte, Oliveira do Hospital Sul e Unidade Pastoral de Tábua. Agora este concerto será, digamos assim, a segunda tour, digamos assim, deste grupo musical constituído pelo coro do COD de Coimbra e que tem como maestro o padre João Paulo Vaz, já de nós também conhecido, já que ele também é o autor, próprio autor do hino das Jornadas Mundiais da Juventude. E queria lançar este convite a todos, não é? Portanto, não se esqueçam, dia 30 de outubro, às 19 horas, no Centro Cultural de Tábua. É uma organização que é feita por dois cotes. Dois cotes estão por trás desta organização. É o COTE Jolitá, que já referi há pouco, e também o COTE Montalto, que são todas as unidades pastorais que pertencem ao Conselho de Ergaril. Portanto, Oliveira do Hospital, Tábua e Erganil, os nossos jovens cristãos destes três concelhos, irão estar reunidos para escutar mais uma vez este belíssimo concerto. Vale a pena. Esta iniciativa, portanto, tem, de facto, unido muitos jovens da região. Bastante, aliás. Há dois anos para cá, que, sobretudo e particularmente, o nosso COTE Jolitá tem vindo a fazer um trabalho excelente. Aliás, estão ali muitos homens e muitas mulheres que têm muitas famílias por trás e que muitas vezes perdem do seu tempo para estar ao serviço da Igreja, não é? Do ponto de vista gratuito e do maior desinteresse pessoal possível. Para quê? Para transmitir o seu exemplo e testemunho, também que foram as suas próprias vivências em jornadas mundiais da juventude anteriores. Muitos dos que estão agora à frente dos COTES também já fizeram essa própria experiência de jornada mundial e que agora querem transmitir às novas gerações. E que eu acho isso uma delícia e uma profundidade imensa que também a mim próprio, como sacerdote, me inspira. Muito bem, ficamos então com estas breves notas do que se passa no país, no mundo e também aqui na região. Estamos juntos também para falar do domingo 31º do Tempo Comum, ano C, e passamos para a liturgia da palavra, a primeira leitura, na leitura do livro de Sabedoria, Sr. Padre. É verdade, temos andado estas últimas semanas a explorar um bocadinho este livro. É curioso porque é o livro mais recente do Antigo Testamento, portanto, aquele que se aproxima mais da época de Jesus Cristo. E o autor, a gente não sabe qual é o nome dele, chamam-lhe o Sábio, não é? Presume-se que terá sido um judeu que vivesse na diáspora, isto é, que fosse imigrante. Não vivia propriamente em Israel, talvez vivesse na chamada cidade de Alexandria, no norte do Egito, e que depois foi recebendo, digamos assim, aquilo que é a chamada sabedoria grega, depois adaptada à sabedoria israelita. E é curioso porque hoje este autor apresenta-nos um Deus que é omnipotente, que é omnisciente e que é omnipresente em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, mas que também ao mesmo tempo é benevolente para com os seus próprios inimigos, não é? A grande mensagem que esta liturgia da palavra nos tem a dizer este domingo é sobretudo e particularmente isto, não é? Que nós, apesar de sermos fracos, de sermos débeis, de sermos pecadores, Deus tem um desígnio de misericórdia para cada um de nós e Deus dá-nos sempre a possibilidade de nos arrependermos, convertermos e aproximarmos a Ele, não é? Aqui este livro fala-nos da questão dos egípcios, que todos nós sabemos que perseguiram imensamente os judeus e exploraram, digamos assim, a nível laboral, os israelitas quando eles estiveram isolados e exilados no Egito, colocando-os a fazer grandes esforços de trabalho, não é? Hoje poderíamos dizer que eram uns grandes traficantes de pessoas, e eram de facto, mas contudo Deus não destruiu o povo egípcio, destruiu parte dele, mas não o extinguiu, mostrando o quê? A sua benevolência para quem tem a mente mais débil e tem a mente mais pecadora, e dando-lhes possibilidade de se converterem e de se arrependerem, o que, utilizando a nossa linguagem de hoje em dia, é isso mesmo, não é? Não interessa os muitos ou poucos pecados que tu tenhas, o que interessa é que tu estejas predisposto a mudares e aproximares do Senhor, porque Ele ama-te como tu és e quer, digamos assim, potenciar as tuas virtudes e qualidades e quer dizimar aquilo que há de menos bom em ti. Penso que é a grande mensagem que este livro da sabedoria nos pretende transmitir. Também assim. Dar segundas oportunidades. É verdade. E falando em segundas, passamos então para a segunda leitura, a leitura da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. É verdade, São Paulo traz-nos mais uma vez uma catequese acerca desta mesma misericórdia de Deus. É curioso porque nós não nascemos com capacidade. Diz São Paulo, não é? Deus é que nos capacita, não é? Estas virtudes e qualidades não têm a sua fonte de origem em nós, mas são potenciados e dom e graça do próprio Deus, e que nós devemos colocar ao serviço do mundo e da sociedade em que estamos inseridos. O mundo e a sociedade no tempo de São Paulo não eram melhores nem piores do que hoje, eram diferentes e tinham os seus próprios desafios. São Paulo viveu num contexto de grande perseguição e com São Paulo todos os cristãos, os quais partilhavam também estes mesmos propósitos e estes mesmos ideais de seguir Jesus Cristo de Nazaré, não é? E muitos deles encontraram-se privados de muita coisa só por acreditarem em Jesus. E aquilo que São Paulo hoje nos lança é que, apesar das muitas ou poucas dificuldades que nós possamos viver, que não desistamos de dar exemplo e testemunho da nossa fé num mundo e numa sociedade cada vez mais incrédulos e afastados de Deus, infelizmente, não é? Portanto, Deus é sempre fonte de luz, Deus é sempre fonte de esperança para cada um de nós, e nós devemos ser luz e esperança também para os outros. Acha que estamos cada vez mais individualistas nesse ponto de vista? Sem dúvida alguma. Aliás, o mundo e a sociedade favorecem mais o individualismo do que, digamos assim, a sociabilização. Isto parece um contrassenso, não é? Nunca as pessoas foram tão próximas, mas ao mesmo tempo nunca as pessoas estiveram tão afastadas umas das outras, não é? Esta questão dos fenómenos das redes sociais veio aproximar, e bem, muitos povos, muitas raças, muitas culturas, muitas nações, é certo, não há dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo também favoreceu um certo e determinado individualismo. Está cada um isolado, não é? No seu telemóvel, no seu exatamente. A relação humana é sempre essencial e não há nada que a substitua, nem mesmo os meios de comunicação social agora mais modernos e mais avançados. Isso é um facto. Sim. Depois passamos para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. É verdade, é uma passagem do Evangelho das minhas preferidas, pessoalmente falando, não é? A passagem que Jesus faz por Jericó. Só dar um contexto de como é que esta passagem se desenrola. Jesus está a caminho de Jerusalém, vem do norte da Galileia e desce, para quê? Para cumprir a missão pelo qual o Pai lhe tinha confiado, que é dar a vida por todos, não é? Para sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. E ao longo desse percurso, Jesus vai-se cruzando com imensíssimas pessoas, não é? E chega, enfim, a Jericó, 36 quilómetros antes de Jerusalém. Portanto, está quase a chegar ao final da sua peregrinação pela terra, da sua missão. E nesta cidade encontra um chefe publicano chamado Zaqueu. E é curioso perceber porque provavelmente não foi... Provavelmente não, quase certeza. Não foi Jesus Cristo que encontrou Zaqueu, mas foi Zaqueu que encontrou Jesus Cristo. Né? Sabem que os publicanos não tinham boa fama no tempo de Jesus. Os publicanos eram chamados os cobradores de impostos, né? Porque cobravam os impostos aos judeus para depois serem canalizados para o imperador romano. E os judeus não gostavam do imperador romano nem dos romanos. Portanto, era uma persona non grata, como nós hoje dizemos. E outra particularidade negativa que eles tinham é que normalmente cobravam a mais do que aquilo que deveriam. E, portanto, o excedente enfiavam nos seus próprios bolsos. Portanto, se os publicanos faziam isso, quanto mais o chefe deles, que era Zaqueu, neste caso concreto. Portanto, Zaqueu era um pecador público. Portanto, as pessoas não se aproximavam dele porque achavam que ele era traidor da sua fé, da sua cultura e dos seus costumes. E é curioso porque Lucas, que é conhecido como o evangelista da misericórdia, dá-nos uma imagem interessantíssima acerca deste homem. Diz-nos que tinha baixa estatura, era de pequena estatura, e que procurava ver Jesus. É curioso, não é? Baixa estatura, mostrando a pequenez que este homem tinha em relação à moral e à ética, não é? Muitos autores interpretam esta expressão pequena estatura de Zaqueu precisamente por isso. Ele era de pequena estatura porque era muito pecador e o pecado não o fazia crescer, não fisicamente, mas espiritualmente. É curioso, não é? E depois que tinha uma ânsia de ver Jesus. Ele procurava ver Jesus, não era Jesus que o procurava ver a ele, era Zaqueu que queria ver Jesus. E sobe acima de um sicômoro, que é uma árvore típica da região, não é? Para ver Jesus. E Jesus repara em Zaqueu. E o que é que Jesus faz em relação a Zaqueu? Aproveita a oportunidade para se fazer convidar para ir jantar à sua casa. Ele chegou ao pé de Zaqueu: Zaqueu, eu preciso de ir comer a tua casa. Dás-me jantar? E Zaqueu não hesitou. Claro que sim, claro que sim. E Jesus foi jantar à casa de Zaqueu. Isto é curioso perceber. Todos sentaram-se à mesa, a jantar, na última ceia. Olhem, diríamos que era uma espécie de missa ou de Eucaristia, porque a missa e a Eucaristia também é estar à mesa, onde o altar é o centro, não é? E é neste momento que se dá a chamada conversão e arrependimento de Zaqueu. Né? Zaqueu esteve a conversar com Jesus, Jesus esteve a conversar com Zaqueu e Jesus perdoa todos os pecados de Zaqueu. E Zaqueu, em forma de retribuir este gesto misericordioso de Jesus, diz que dará àqueles a quem roubou o dobro. Vai restituir o dobro. Porquê? Porque sentiu este perdão e esta misericórdia da parte de Deus. Não é? Qual é a verdadeira mensagem que este episódio tem para a nossa vida? Tudo, não é? Nós muitas vezes, infelizmente, gostamos muito que os outros nos perdoem as nossas faltas, mas nós às vezes em relação aos outros não somos tão bem assim, não é? Mais dificuldade. Temos mais dificuldade, não é? Mas Zaqueu está aqui a prova de que todos nós devemos procurar perdoar-nos uns aos outros, como o próprio Jesus Cristo nos perdoou e perdoou a Zaqueu. E muitas vezes o perdão e a misericórdia poderá estar na origem de muitas conversões e de muitas aproximações de irmãos e irmãs à Igreja e que, por razões diversas, se afastaram, não é? Porque a Igreja não é feita de santos, nem é feita de perfeitos, é feita de pecadores que, a pouco e pouco, à medida em que vão crescendo e amadurecendo na fé, vão tomando consciência das suas debilidades e sofrimentos e misérias e pecados e fazendo um esforço contínuo para serem melhores amanhã do que são hoje ou do que foram ontem, não é? E esta é a caminhada do cristão durante toda a sua peregrinação pela terra, não é? com altos e baixos, com sucessos e fracassos, com bens e maus, etc. O Sr. Padre, exercendo a sua profissão, que assim é, consegue perceber que, de facto, as pessoas têm muita dificuldade hoje em dia em perdoar o outro? Sim, sim, sim. E mesmo até os cristãos. E mesmo até os cristãos. Porque muitas vezes a nossa fé é demasiado teórica e é pouco prática, não é? Com muita facilidade nós falamos de perdão e de misericórdia aos outros, mas depois nem sempre nós o fazemos no nosso próprio dia-a-dia, no nosso próprio cotidiano. Eu falo por mim, porque às vezes também falho um bocadinho em relação a isso, não é? Não é? Caímos naquela do bem prega freito mas, faz o que ele diz, não faças o que ele faz, o que não deve ser, não é? Nós devemos procurar a todo o custo perdoar o outro, porque não sabemos quando é que nós também não vamos necessitar do perdão do próximo. Estão a perceber? Que a vida cristã tem as duas faces da moeda. Umas vezes somos vítimas dos pecados dos outros, outras vezes geramos vítimas, infelizmente, graças aos nossos pecados e às nossas falhas. Acaba por ser um ciclo. Acaba por ser um ciclo, não é? No meio disto tudo, quem é que é perfeito, quem é que é santo e quem é que nunca falha? Jesus Cristo e Deus. E por isso a necessidade de precisarmos dele para dominar a nossa vida e dominar o nosso coração da melhor forma possível. E agora vamos até à sugestão musical, que lá está, falamos de Zaqueu. Porquê a escolha deste tema para hoje? É verdade, este tema não é muito conhecido, não, é uma música que está longe de ser comercial. Eu pertenço a um movimento da igreja que se chama Caminho Neocatecumenal, que tem como fundador o Kiko Argüello e a Carmen Hernández, que foram espanhóis. O Kiko ainda está entre nós, tem os seus 87 anos, mas ainda está entre nós. E que compôs esta música para uma catequese, digamos assim. É uma música de 1971, o autor é Kiko Argüello e a letra também é o mesmo autor, que nos fala brevissimamente desta passagem do Evangelho que nós acabámos de escutar especificamente, não é? Portanto, qual é a verdadeira mensagem que nós podemos tirar desta canção e desta passagem do Evangelho? O convite ao arrependimento, o convite à conversão e à aproximação de Deus, né? Que não condena o pecador, apenas condena o pecado. O pecador é sempre possível de se converter e de se arrepender, já o pecado não em si. Muito bem, vamos então escutar esta música. Muito bem, Sr. Padre, escutamos então a sugestão de hoje. Estamos a terminar este programa Palavras de Esperança. Muito obrigado mais uma vez por este convite, Beatriz, desejando que, de facto, também a nossa irmã Liliana possa dar à luz da melhor forma possível e que esteja entre nós também brevemente. É isso mesmo. Muito obrigada então pela sua presença e marcamos encontro no próximo programa. Então este programa de sexta-feira com reposição no próximo domingo, também sempre disponível em podcast no nosso site. Muito bom dia. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.